passando nos defes, bem mais positivo que Ivete. Estica o chiclete dos breguetes, treinado por mestre. 40 de grau, eu quero a pet, registra vedete. Paga pão, cresce o zóio, luz real e real a moeda. O quanto do sol, se as ideias é normal. No vermelho do farol, a bela tal, ah, sensacional. Quebra o pescoço, almoço, batom de couro, conversível da Globo. A nave dos loucos, a gata é do povo, então tá por tão pouco. Tá na cara que é fraude e o cabelo loiro, titura. Carne crua pela rua da amargura, na cara dura a figura. Acha que é procura? Vou de fuga na luta absurda, onde a cura é oculta, adrenalina é pura. Del oscuro e incierto, hiding the real trash. The mask of insulted lies, getting far too wide, getting far too wide. Mente libre, mente libre, mente libre, mente libre por la verdad. Tu has firmado, tu has firmado, tu has firmado. Tu has firmado.